Vamos aí, mais um episódio de Escafandro. Agora falando sobre Star Wars, finalmente. Sempre queríamos falar sobre o universo Star Wars. Desde que a gente nasceu, a gente tá aqui. Vamos lá, tô aqui, André Graciotti, com o Jairo Rodrigues e o Ramon Vitral. Boa tarde. Boa tarde, é quase de noite já. Vamos falar. E se a pessoa estiver ouvindo de noite ou de manhã? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, pronto. Aí a gente vai começar falando sobre Rogue One, que assistimos, todo mundo já deve ter assistido já, e vamos discutir aí os pontos fortes, se é que tem algum. Ah, tem sim, mas também tem muitos pontos fracos. E os problemas e tudo mais, e emendar isso no que a gente acha desse universo novo que Star Wars está construindo aí. Vamos lá, o que vocês acharam? Jairo, começa você. Ah, eu saí do filme com aquela sensação de que eu... valeu a pena pagar o ingresso, ir no cinema, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo você começa a pensar, fala, putz, mas aquela cena ali, será que... Aí você começa, e aquela outra, eu não sei. E aí, sei lá, é um filme que, como aventura, acho que funciona bem, todo mundo sai feliz ali. Como fanservice é fantástico, acho que é um buffet de fanservice. É um grande fanservice. Ele é um buffet ali. Assim, você vai escolhendo seu prato. Mas o... Em questões narrativas, ele tem muitas falhas, né? E também não constrói... Não agrega muita coisa pra quem tava esperando, sabe? Pra quem esperava que o universo de Star Wars fosse se concretizar de uma maneira mais estruturada. Eu acho fraco nesse Ramon, aspecto. Você? Não, a sensação é parecida com a do Jairo, assim. Eu saí do cinema muito satisfeito em relação a... esse filme como um produto de consumo imediato e fácil, mas e logo de cara tendo consciência de que como filme eu achava ele mais bem construído do que O Despertar da Força, mas ao mesmo tempo sabendo que tinha muita coisa ali que bate de cara com a compreensão do que eu tenho do que é Guerra nas Estrelas, né? Ele parte desse pressuposto de que tem que explicar muita coisa que eu acho que é um contrassenso em relação às várias generalidades, a esse conceito, essa necessidade de Guerra nas Estrelas, essa necessidade não, a essa relação de Guerra nas Estrelas com superficialidade, de ser... Ingenuidade. Ingenuidade. De toda ingenuidade, Guerra nas Estrelas, enfim... Me incomoda, assim, eu vejo um ruído enorme em relação a esse filme com todo o discurso e a narrativa da série original. Enfim, divertido é, mas é muito problemático e assim como tudo relacionado à Guerra nas Estrelas que não compõe episódios 4, 5 e 6, eu que deveria leio, ser 1, 2 e 3, né? Eu leio como um imenso fanfic, sabe? Tudo pra mim é fanfic, além do 4, 5 e 6. O que é chatice da minha parte, sabe? É um fanboyismo excessivo. Mas é uma interpretação minha, assim, que a gente tá vendo vários fanfics. Mas, bem, enfim, André. Cara, eu também, durante o filme, eu pensei, isso pelo menos já tá melhor que o episódio 7, que eu acho deplorável, assim. Já tava gostando mais, é mais bonito, tem todo um cuidado, assim, estético e... É um filme agradável, digamos assim, ele satisfaz o entretenimento e tal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu sempre fico essa onda nostálgica de remakes, continuações e... Essa era nostálgica de Hollywood, esse pra mim é um filme muito simbólico nisso, assim. Pra mim ele é o grande representante de toda uma era de Hollywood, sabe? Só pelo fato de ele contar algo que vem antes e ele terminar num ponto que a gente já conhece. Ele começa do jeito que, sabe? Ele é todo um ciclo que no fundo é a nossa experiência no cinema atualmente, sabe? De que ele termina exatamente como a gente já sabe. Ele termina onde tudo começou. E essa busca pela familiaridade demais, assim, é como se fosse o cachorro atrás do próprio rabo, sabe? Ele se diverte ali, mas no fundo, cara, a gente termina lá com a Leia recebendo o negócio. Tá, mas e esse filme é civil pra quê, então? Sabe? É, ele, vazio, ele, né? Ele pra mim é muito simbólico nisso e por tudo. Até pela trilha, como a gente tava comentando, que é o Michael Giacchino, né? Que é um compositor super famoso em Hollywood e tal, mas ele emula ali o John Williams, né? Ele pega ali o comecinho, tan, tan, aí de repente ele muda um pouquinho pra não ficar igual. Porra, e o filme inteiro é assim. O filme inteiro é assim. Tudo busca a familiaridade, mas naquele limite pra não parecer muito igual. Então, não sei, fica a sensação, ah, ele é construído de uma forma, visualmente ele é um deleite, sabe, pros sentidos, mas chega uma hora que você sai de lá meio vazio, assim. Acho que nem visualmente, cara, que visualmente ele não é um mega filme, sabe? Eu assim, acho o Star Wars mais bonito, assim. É, ele é bonito, eu gosto muito deles terem levado, tirado um pouco aquela coisa do deserto que tem em todos os filmes. Sim, levar pra praia, levar pra né? praia, isso é bacana, mas... Fora isso, não é tão diferente dos outros, sabe? Agora, o Ramon falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa coisa de tudo ser um grande fanfic. E aí eu me lembrei que... Aí você pensa, depois que a Disney compra a Lucasfilm e muda todo o canon ali de Star Wars, aí você fala, pô, então tá na mão dos outros, não tá na sua mão, né? Tipo, essa coisa, o que é oficial, o que não é. Então, sei lá se faz diferença, né, no final das contas, porque se a Disney vende a Lucasfilm para outra empresa, se isso acontece em algum momento, vai mudar o cânone de novo e tudo que você acredita hoje. É verdade. Né? Mas em relação a essa leitura de cânone, para mim sempre esteve muito claro na minha cabeça, não só em relação à Guerra nas Estrelas, mas em relação a quadrinhos, seja de qual herói for, de... Não sei, de James Bond, de qualquer coisa que envolva cronologia, que... Quem vai construir o cânone que vale vai ser sempre aquele que eu acredito, sabe? Aquele que... O seu, bem, pessoal. Essa construção aqui faz sentido depois disso, e entra isso. Porque na cabeça de muita gente, o que tá acontecendo... Várias coisas em Guerra nas Estrelas, o cânone é composto pelos quadrinhos atuais da Marvel, pelo Guerras Clônicas, que é o desenho. E, cara, pra mim... Isso pra mim não tem relevância nenhuma. Exato, sabe? É. Eu até leio esses quadrinhos que a Marvel tá lançando, alguns porque eu tô achando até divertido. Tem uns bons, mas assim, pra mim não existe, sabe? Como oficialmente na sua cabeça, né? É, pra mim. Então, isso é porque a partir do momento que vai mudando de mão, né? Outras pessoas vão pegando como propriedade daquilo, vai dando uma outra cara que você questiona, tá, mas. Será que tem... Eu considero isso mesmo, né? E será que precisa também? Porque tem uma coisa que o Ramon falou que achou... antes da gente começar a gravar. Que eu acho legal que você monta o seu cânone, né? Tipo, você pega e assiste, lê e... Sei lá, monta a história do jeito que você quer, né? O que faz sentido pra você. Né? E aí, pra mim, por exemplo, eu acho muito legal aquela... O Guerras Clônicas do Genndy Tartakovsky. É muito, muito mais relevante para o universo de Star Wars do que o Rogue One, por exemplo. Acho que tem muito mais impacto, tem muito mais, tá muito mais dentro do mood, da essência. Da essência. Uhum. E depois, sei lá, em algum momento isso foi esquecido, foi abandonado, né? É, eu acho que assim, eu acho que aí vale um parêntese pequeno para explicar que a gente tá falando do Guerras Clônicas, que saiu o desenho do Genndy Tartakovsky, que saiu entre o filme 2, entre o episódio 2 e 3, e eram várias animações curtinhas e tal, que eu acho que... Eu nem sei como é que a Disney hoje considera isso cânone ou não, mas enfim, na minha interpretação, além de Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi... isso é o que tem de mais Guerra nas Estrelas lançado até hoje, junto com esses três. Mas e o Caravana da Coragem? É verdade, já era um spin-off aquilo, né? É um spin-off. A gente vai entrar na história do Lucas, o especial de fé, especial de Natal. De sim. Natal, que, pelo amor de Deus. Mas o Caravana do Coragem é a história do Lucas, né? Do George Lucas. Então, pô, foi feito na sequência dos outros filmes. Por que é que não considera? E isso abre uma discussão, já adiantando as coisas que a gente deixava pra depois, mas isso abre uma discussão muito boa que, cara, a gente fica revoltado hoje em dia, que tudo é remake, tudo é reconstrução, tudo. Cara, o Star Wars é uma grande reconstrução de um monte de filme da época, né? De Flash Gordon, de Akira Kurosawa, né? Assumidamente, né? Assumidamente. A coisa do crawl lá, dos créditos iniciais, é copiado do Flash Gordon, as transições. Enfim, é uma compilação de coisas, já era nostálgico pra época, sabe? Então, assim, tem essa questão. Hoje em dia a gente reclama que tudo é nostálgico? Talvez hoje em dia é uma coisa muito mais opressora, um sistema de indústria muito mais forte do que na época foi. Mas a grande graça, entre aspas, do George Lucas foi ter se sacado nos anos 70 e ter feito isso, como muitos outros filmes fizeram. Então, fala que você... É que eu acho que tem que diferenciar, assim, o que Guerra nas Estrelas, o original, fez nessa época... era ser essa mescla imensa, uhum. E que foi um imenso mérito de criar esse diálogo entre uma coisa do Kurosawa, que também era um diálogo com uma coisa, com filme western, uhum. Que, com filme de luta de espada. Flash Gordon, né? Com Flash Gordon, com quadrinho e tal. Hoje, um Rogue One, pra mim, ele tá mastigando o próprio Guerra nas Estrelas, né? As referências externas a ele... me soam muito limitadas, sabe? Mas eu não sei se você sabe dessa história, que quem vendeu a história, o plot do Rogue One pra ILM, acho que foi pra ILM. Pra Lucasfilm, ILM... A ILM não, é só de efeito especial. Então, foi um cara chamado John Know, ele é da ILM, vendeu pra Lucasfilm, falando, putz, eu tenho esse roteirinho aqui, é uma mistura de Missão Impossível com Caçador Outubro Vermelho. E esse cara, antes de ter roteiro, antes de ter script, antes de ter diretor, ele montou uma equipe de arte e começou já a desenvolver. Ele já tinha os personagens todos, a maioria dos personagens que a gente vê na tela, no filme que foi pra tela, é desse projeto, mas muita coisa mudou de lá pra cá. E aí, sei lá, me levanta a questão assim de... os filmes hoje desses grandes estúdios, eles não são os filmes de uma pessoa, eles passam por várias mãos e todo mundo muda, e aí em algum momento aquilo vira um Frankenstein, né? Deixa de ser uma ideia para ser uma coxa de retalho. É bem interessante, mas também levanta uma questão que eu acho que é bem relevante para os dias de hoje, de você ver que a gente até falou de filme de autor quando a gente conversou de Marvel, de que não tem nesses grandes estúdios um autor, né? Você tem uma ideia que passa por aprovações. Exato. Né? Eu acho que falando dessas franquias milionárias aí, é porque não são mais filmes de diretor, né? Acabou, diretor é uma ferramenta ali, é filme de produção, de produtores, e o marketing é muito maior. Tanto que eu vi uma entrevista com o Garrett Edwards falando que a primeira versão do roteiro, eles escreveram uma versão que os personagens não morriam, porque eles não achavam que a Disney ia aprovar. Uhum. Aí eles escreveram e mostraram, aí os caras falaram, não, mas eles não vão morrer? Ah, mas a gente pode matar eles? Ah, acho que faz sentido, né? Ah, então tá bom. Ou seja, tudo é pensado com uma forma de aprovação. É igual comparar, sei lá, artes plásticas com publicidade, sabe? É meio isso. É um cara que tá a serviço de um cliente. Boa, então, assim... Tem que agradar os outros. Então não adianta analisar diretor, eu acho, nesse universo de franquia, sabe? Foda, o cara é uma ferramenta. Eu acho uma pena que o Garrett Edwards, ele era um como a gente falou no primeiro podcast, a gente falou dos pequenos, grandes diretores que vão surgindo, que Hollywood está tendo uma boa sacada de pegar esses caras que estão no começo, dá pra ver que são talentosos, mas eles pegam antes deles terem alguma excentricidade, digamos assim, sabe? Uhum. Alguma personalidade de voz e tal. E aí o Garrett Edwards, ele fez... Mesmo Godzilla, a gente tava falando, Godzilla, eu não gosto, eu acho um filme ruim, mas é um filme de personalidade. Você vê um cara ali que tá querendo ter uma voz dentro de uma coisa que é genérica. Uhum. E aí chega e bota ele pra fazer o Star Wars, que é, sei lá, qualquer coisa. É bem feitinho, bem dirigido, mas assim, é feijão com arroz, sabe? E vai ser isso sempre. Então não adianta a gente analisar muito direção nesses filmes, eu acho. A gente não pode criar expectativas de obras de arte nesse espaço ali, né? Mas eu acho muito... Aí já é também outro parêntese, né? Que eu acho sensacional como a história do George Lucas se confunde um pouco como o cara que era o herói autoral, jovem, questionador e... Claro, isso era uma ilusão que só tinha quando saiu... O Guerra nas Estrelas de 77. Uhum. Ele faz parte de uma geração com, com Spielberg, com Scorsese, com Coppola, que são todos esses caras que chegam no cinema americano para questionar, para tirar o papel de destaque dos grandes produtores, né? Tipo, não, nós somos autores, sim, vamos. Sim. Uhum. E isso durou muito pouco, porque o que o George Lucas, na verdade, com o tempo, a gente foi descobrir que o George Lucas era um diretor horrível. E o grande mérito dele como diretor, como o grande mérito dele dentro da construção de um filme, era como produtor, né? E o que ele faz, a grande contribuição dele, na verdade, é dar de volta o poder para os estúdios, né? Sim. Acabou virando, assim. Porque é isso. A lógica dele, que ele impôs um pouco no... tanto no Império Contra-Ataca como no Retorno de Jedi, era que, bem, na verdade, qualquer um podia dirigir aquilo ali. É que ele só dirigiu o primeiro, né? Ele só dirigiu Uma Nova Esperança, né? E aí, o 1, o 2 e o 3, que ele dirige, bem, nem parece que existe uma direção. A gente viu que deu, né? Eu achava também o George Lucas, um cara que tá aí há 40 anos ganhando dinheiro com a mesma coisa. Tipo, é igual J.K. Rowling, que vai ganhar o resto da vida com uma ideia que ela teve, ficou milionária e vai ser essa ideia para o resto da vida. Eu tento não valorizar esse tipo de gente. Mas... não vale nada essas não vale pessoas. Nada. Mas depois que eu li mais sobre a história da Industrial Light and Magic, cara, ele é um baita cara foda, no fim. Não, porque ele fez história. Star Wars, ele fundou a produtora de efeito especial pra fazer isso no primeiro Star Wars. Que é o que resulta na Pixar. E que hoje em dia é o que determinou como o cinema funciona, como indústria, sabe? A indústria Light and Magic, ela mudou a história do cinema, sabe? E foi um puta cara visionário, assim. E isso já valoriza muito também, ele, cara. Assim. Além do, claro, eu gosto do primeiro Star Wars, gosto do que ele colocou ali de referência, mas a gente fala depois. Mas fora isso, ele não fez mais nada e é isso. Aí ele fez um, dois e três, todo mundo meteu tá pau. Que Indiana Jones, cara. Indiana Jones é Spielberg, ele só... Não, mas o ele conceito escreveu, é dele. Né? Mas olha como é que ele é um cara muito ligado à essência, ao conceito, né? Tipo, na cabeça dele era criar... Bem, então, eu tenho esse quase 007 aqui, que na verdade é um professor de arqueologia... E que eu quero transformar. Ele tinha uma ideia muito superficial e joga pro Spielberg e a coisa acaba rolando. E com Guerra nas Estrelas também é muito isso, assim. Ele tinha. Tem o bem, tem o mal, tem um negócio que reúne tudo isso. E é isso, eles têm que lutar no espaço. É muito. O plot é muito simples, né? Mas aí por isso que eu ia falar que depois eu falo, tem todo o recheio. Místico, mitológico, é muito bom, assim. É que eu acho bom. A melhor coisa de Star Wars. Mas mesmo pra fazer isso, que parece simples, qualquer estudo que você faz da história de como isso aconteceu, você vê que ele sofreu pra caramba. Ele teve que pegar dinheiro emprestado no banco, ele não quis vender. foi sinistro, assim. Ele se arriscou muito. Ele se arriscou muito pra fazer esse filme e ele correu atrás de uma ideia que ninguém apostava que ia dar certo. Sabe? E... querendo ou não, isso é um não, então, grande mérito. Eu já acho um grande mérito. E a segunda ponto que eu ia falar, eu acho um mérito o episódio 1, 2 e 3, por pior que sejam, também são filmes de um cara visionário, eu acho. Há alguém ali querendo com ideias e imaginação, sabe? E isso é uma coisa que os novos não têm, cara. Não têm e que vai sempre faltar. Sei lá, ele pode ser um péssimo roteirista, diretor, você pode usar os episódios 1, 2 e 3 de qualquer forma que você quiser. Mas... cara, são filmes que tentam ali alguma coisa de imaginação, de criatividade no visual, na ação. Se deu errado é uma outra história, mas ele tenta algo criativo ali. Eu não vejo isso nem no episódio 7 do J.J. Abrams, nem no novo, assim, não tentou nada. Ali ele tentou algo, deu errado, mas ele tentou, sabe? Eu já valorizo, assim. Não, e ao mesmo tempo é isso, era a franquia dele. É. Eu posso fazer verdade. O que eu quiser e assim, tá certo, ele fez o que ele quis, Não ficou bom, mas ele fez mas o que ele tentou, quis. Ele tentou, ele com ideias novas, sabe? Ele entregou uma coisa que as pessoas não esperavam, né? Também. Você chegar... algo ruim. Não, ruim ou bom é uma coisa que as pessoas não esperavam. É diferente do Force Awakens, que é um remake do primeiro lá, que você fala, pô, mas... Que é isso, no episódio 2 e 3 tem lá o Darth Maul, um baita vilão legal, assim, visualmente que seja, mas é um vilão legal, é ameaçador. Cadê que você tem esse vilão nesse filme novo? Não tem. Não tem. Ou naves com design diferente, sabe? Ele conseguiu pensar o universo com propostas novas. Mas, cara, tem uma entrevista... Agora, os novos não tentam nada disso, tenta só ficar recriando a nossa familiaridade, isso é que me incomoda, sabe? Tem uma entrevista que... Putz, eu li isso em algum lugar, eu não vou achar a fonte, não vou lembrar a fonte de cabeça, mas era uma entrevista com ele, logo depois que vendeu pra Disney, que rolou essa reunião, ele com a galera da Disney, com o pessoal da Lucasfilm, o que, que ele achava que podia ter, o JJ Abrams também tava nessa reunião, eu acho, e aí ele fala que ele fica incomodado com essa necessidade de fazer um... Que ele queria propor coisas novas, enquanto eles queriam fazer quase um remake, dialogar com coisas que já tinham sido feitas. E aí, o que deu essa reunião? O G.G. Abrams estava no WhatsApp, Não, né? Mas eles falaram que ele deu essas várias sugestões e o que eu vi foi essa entrevista depois que o filme que o Despertar da Força já tinha saído e é o George Lucas falando que não aproveitaram quase nada do conceito que eu tinha sugerido. Ignoraram, sabe? Tudo que não, eu falei. E ele não tá criticando, não tá julgando, sabe? Ele só tá falando... Não, a minha ideia era fazer outra coisa. Eles fizeram um negócio diferente do que eu tinha sugerido. Por isso até eu acho que o Rogue One é uma proposta mais interessante, sabe? Do que o Despertar da Força. Por quê? Porque é uma coisa que a gente não iria pensar... Que é uma ideia que qualquer um podia ter, né? Vamos fazer o 7. Tipo, a coisa é fácil. Quando você para pra pensar numa... Ah, Disney compra Guerra nas Estrelas. Porra, vai sair o 7, 8, 9, 10, 11, 12 e tal. Não. Eles viraram e falaram... Cara, a gente vai fazer um negócio aqui entre esse e esse. Você vira e fala... Porra, tem um negócio diferente, sabe? Mas aí sempre vai ter entre alguma coisa. E é uma coisa que ninguém queria saber. Alguém se perguntou... Nossa, como é que ele destruiu a Estrela da Morte? Sim, só com um tiro? Mas ninguém se perguntou isso nunca. Muita gente pergunta isso, cara. Ah, que mas, porra mas entre fazer... qualquer fórum. Nossa, mas aí você pensou... Nossa, eu queria muito saber essa história. Como é que eles... Não, mas aí você pode... Eles podem fazer história de qualquer coisa. Gente... Eles vão arrumar a lacuna pra preencher até o fim agora. Vão arrumar qualquer historinha. É um assunto que a gente vai falar mais pra frente também. Esse negócio de preencher lacuna. Mas porque o meu problema é exatamente esse, é um universo estético e criativo tão vasto, sabe? Que eles podem ir para um passado, assim, riquíssimo. Sei lá, vamos contar a origem dos Jedi. Vamos contar o último confronto entre o lado negro e a força. Mas não. Eles anunciam o spin-off e o spin-off tem que explicar uma coisinha. E, porra, explicar é um problema desses filmes, né? Exatamente. Mas eu acho que isso que o Ramon tá falando, eu achei interessante a gente notar que Star Wars tem uma base muito forte na inocência de deixar coisas abertas e, assim, não importa se, o que aquilo, como aquilo funciona, como aquilo aconteceu, realmente não importa. E aí quando você começa a tentar explicar, você fala, era isso, valeu. A explicação sempre vai ser ridícula, porque ele se baseia na inocência, na ingenuidade das coisas. Ingênuo, exato. Não, e não só isso, eu acho que antes da gente entrar nessa questão de completar as lacunas, eu acho que, por exemplo, você devia explicar por que que você acha, qual que é o grande mérito do George Lucas pra você ao fazer esses filmes? É o diálogo dele com o trabalho do Joseph Campbell, não é? Agora, antes de falar isso, o Ramon também falou uma coisa que é do... você pode falar de um passado, né? Contar histórias de muito tempo atrás, mas a gente sempre esquece que o crawl, né? O primeiro texto lá do Star Wars fala a long time ago. Essa história que a gente tá vendo já aconteceu há um tempo atrás, sabe? Você pode falar do presente, sabe? Não do nosso presente, do presente da... Ah, mas o episódio 7... Não, cara, o presente... A long time ago, pra eles não deve ser 20 anos. Isso pra mim é uma grande sacada desse filme, porque... Qual? Do primeiro Guerra nas Estrelas. Que é o problema de qualquer fantasia... O problema não. Uma coisa importante de fantasias e ficções científicas é sempre você determinar a relação... Com o nosso tempo. Com a nossa realidade e com o tempo que a gente tá vivendo. Guerra nas Estrelas faz muito bem começar virando e falando, isso já aconteceu há muito tempo e se passa num lugar muito longe. É pra distanciar mesmo da vida que segue, sabe? Então, aí você pode fazer isso com todas as histórias, né? O episódio 7, 8, 9 não precisariam ser uma continuação do que a gente já tem. Pode ser realmente uma coisa nova. Né? Ah, mas aí é pelo senso de familiaridade, os personagens. É, e tudo é mais. Mas é indústria, né? Então... Mas então. Sobre. Sobre o. O George Lucas, é que eu ensaiei começar a escrever sobre isso é, um tempo atrás e acabei que não terminei um artigo sobre o porquê que eu acho que o J.J. Abrams não conseguiu captar a essência de Star Wars, que pelo menos pra mim, que antes de ver O Despertar da Força, eu reassisti os três primeiros lá, o episódio 4, 5, 6. Reassisti. E aí eu notei uma coisa que, assim, eu nunca fui, me declaro aqui, eu nunca fui um grande fã de Star Wars, porque eu não cresci com Star Wars, uma relação tão afetiva. Pra mim, eu vi na infância lá, achei legal e nunca mais reassisti, eu não cresci cultivando isso comigo. Então eu não lembrava muito dos filmes. Aí reassisti e, cara, eu gostei muito do segundo, do Império Contra-Ataca, porque é quando apresenta o Yoda, você é um segundo, né? Tô certo? E o Yoda que o Luke vai lá fazer o treinamento, eu, caralho, e tinha muito a ver com o que eu tava lendo sobre. Que eu tava lendo o um livro do Joseph Campbell, que ele, o que criou a Jornada do Herói. O Herói de e eu faz. Tinha acabado de ver a série de documentários de entrevistas, tem até no YouTube, é O Poder do Mito, que é o Bill Myers, é um jornalista que ele faz uma série de entrevistas com ele, uma hora cada um. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu vi na vida, eu acho. O cara é muito foda, assim. Ele é um estudioso de religião comparada, né? Ele estudou mitologia e tal, e como ele associa que todas as religiões. Em essência, fala a mesma coisa, sabe? A questão é que por vias diferentes, assim. E o George Lucas se inspirou muito nisso, assumidamente. Tem até, ele se declara, ele era amigo do Joseph Campbell e tal. Tem vários vídeos, eu coletei vários vídeos e materiais falando disso, de o George Lucas falando sobre o Joseph Campbell, um falando sobre o outro, o Joseph Campbell falando do Star Wars, como Star Wars representa perfeitamente a jornada do herói e como ele adaptou muito bem esse conceito religioso. E aí tem até o Bill Myers, vai lá entrevistar o George Lucas também, e ele pergunta, ah, muita gente acha Star Wars um filme religioso, você concorda? Ele falou, não, eu não acho que seja religioso, mas eu conto mitos religiosos de uma forma, uma repaginada nova para a nova geração. Inclusive o conceito da força é uma coisa mística, que inclusive diz muito sobre a ideia de prana do hinduísmo, que é a energia vital do universo. Que já diz isso, o Tao também é isso, o Tao, uhum. Que é o quê? A gente que tá em todas as coisas é uma coisa só. Até, cara, até o cristianismo tem isso, que é Deus está em todas as coisas, sabe? Todas as religiões têm algo que diz sobre isso. A questão é que a gente no Ocidente tem muita dificuldade em entender isso, porque nossas religiões colocam a coisa de forma muito personificada e concreta e pragmática, e que a gente não tem muita dificuldade de abstração das coisas, né? Que é uma coisa que os orientais têm muito bem. E não à toa, George Lucas tem influências dos filmes de samurai, do Akira Kurosawa, porque ele tem essa influência oriental. E o Joseph Campbell, quando fala de Star Wars, ele fala aquele treinamento do Luke lá, que ele fica de olho vendado, rebatendo um robozinho fica tirando luz. Isso é totalmente um treinamento samurai, sabe? É uma coisa totalmente oriental, muito japonesa, assim. E é incrível como isso tá ali. E faz toda parte da ideia da força como um conceito místico, mitológico, assim. O Yoda o tempo todo fala, não, para de se perguntar por quê, sabe? Você não tem que perguntar por quê, você tem que sentir a força está nas pedras, está ao seu redor. Cara, isso é tão foda. Eu acho o conceito da força lá no treinamento do Luke com o Yoda é o melhor momento de Star Wars, eu acho um dos maiores momentos de todos os filmes de ação de todos os tempos. É o treinamento do Luke com o Yoda, porque ali é uma coisa muito corajosa, é muito abstrata. Assim, essa ideia que ele tenta... Ah, mas ali eu não consigo. Que ele fala que ele tenta tirar a nave do pântano. Aí ele fala, não, mas isso aqui é muito maior. E o Yoda fala, não, para, pode parar. Você não tem que tentar. Você tem que fazer, né? Para de se perguntar. Sabe, são ensinamentos totalmente orientais. E muito bom isso. Então, assim, a força é uma coisa que você tem que ser treinado. E você tem que superar várias coisas. Porque... E a coisa do lado negro, lado de luz, que eles falam, né? São também metáforas dessa dualidade humana, sabe? Que é também a mitologia da tentação. Que tá em todas as religiões, tem essa coisa da tentação. Da jornada do herói, ele chega num ponto que é tentado a ir pra alguma coisa. O lado negro é uma representação disso. Então, assim... Então você entende o quão complexo que é o conceito da força e o quanto é necessário para uma pessoa entender a força, ela tem que passar por uma jornada mesmo, sabe? Que é uma coisa religiosa, mitológica, que diz respeito a todos nós, como qualquer conceito mitológico diz respeito a uma coisa essência humana, que é comum a todos os humanos do mundo, assim. independente da cultura. E eu não vejo isso no filme atual, sabe? A menina lá, Daisy Ridley lá, Ray, ela já começa o filme sabendo, já dominando a força. Eu acho isso uma traição ao conceito da força do universo Star Wars, sabe? Então, uma hora o Luke, ele, não, tem que resgatar meus amigos, a Yoda fala, mas você não tá pronto, você não pode ir agora. Não, mas tem que resgatar eles, não importa, ele vai lá e se fode, né? Ele perde um braço, sabe? Então, assim, entender a força é um processo, é uma jornada. E quando você não retrata isso, cara, você tá traindo. Pra mim, ele, o J.J. Abrams fudeu o Star Wars quando coloca um personagem que já domina isso, sabe? O que ela passou na vida pra dominar isso? Então, pra ser tão iluminada, sabe? E essa questão do porquê da Rey ter esse domínio em relação à força vai ser justificado de alguma forma com o parentesco dela, sabe? Ah, mas aí... Exatamente. E eu acho que isso só colabora com isso tudo que você falou, né? Que... E aí vem com isso que eu acredito que tudo relacionado à Guerra nas Estrelas que tem sido feito desde que saíram os filmes originais, que são esses spin-offs, que mesmo a segunda trilogia que o George Lucas dirigiu e esses filmes atuais da Disney, eles vêm dessa necessidade de preencher lacunas. Uhum. E explicar coisas. Esses vários conceitos generalistas, ele é um desserviço em relação a essa essência da saga de trabalhar esse misticismo. O mistério, né? O mistério. E, por exemplo, bem, vamos na coisa mais óbvia, né? Ah, a força. O que é a força? O Obi-Wan explica e fechou. A força é um campo de energia que reúne todas as coisas vivas, nos cerca e nos penetra. E aí chega no episódio 1, um Qui-Gon Jinn vai lá e explica que existem os midi-chlorians. E aí... No Rogue One, por exemplo, me incomoda aquele negócio de os cristais Kyber, que é o que a Estrela da Morte funciona usando esses cristais e os sabres de luz são feitos com esses cristais. Eles falam isso, né? Falam, nem cara, falam. E isso pra mim é um problema, porque eu tava falando antes da gente começar a gravar de... Um diálogo que eu vejo imenso entre o Guerra nas Estrelas originais e quadrinho, até porque tem muito de diálogo de quadrinho com Guerra nas Estrelas, e o George Lucas nunca escondeu as inspirações dele em relação a Flash Gordon, por exemplo. Uma das coisas, um dos conceitos que estão muito na essência da linguagem dos quadrinhos são as sarjetas, né? O espaço entre um quadro e outro. E muita gente diz que o quadrinho, o enredo do quadrinho, a história do quadrinho, a leitura do quadrinho, acontece nessa sarjeta. É quando você completa o raciocínio do que acontece entre um quadro e o seguinte. Uhum. E Guerra nas Estrelas, eu acho que os originais são filmes de sarjeta, assim. São filmes que você... Putz, quem que é esse... Obi-Wan Kenobi, ele foi um guerreiro, existiram essas guerras clônicas, e o que é a força? Ah, a força é esse negócio aqui, que é assim mesmo, assim, é meio abstrato, e você vai ter que sentir o que é a força, você vai ter que viver o que é a força. E aí vão surgindo a Disney, o George Lucas, vai impondo um pouco esses conceitos que vão explicando ideias, né? E o Rogue One, ele vem essencialmente dessa ideia do crawl original do Guerra nas Estrelas, de 77, que cita o roubo dos planos da Estrela da Morte. E agora, dá licença, a gente vai pegar essa frasezinha aqui e vai colocar o que acontece entre esse parágrafo e esse, que foi o roubo dos planos da Estrela da Morte. E assim, você vai explicando tudo, você vai desconstruindo todo o que tem de mais interessante nesse universo, né? Uhum. Enfim, eu acho que todos esses filmes... Eu me divirto, sabe? Mas eu acho que eles... Eu concordo com você quando você diz isso tudo, que é um pouco de quebra de narrativa, são outros filmes, é outro mundo, é outro universo. Enfim, me incomoda também. Esse negócio do mistério eu achei interessante, porque... J.J. Abrams tem um TED que ele fala de mistério e eu acho muito legal. Mystery Box. Né? Mystery Box. E aí quando ele faz o Force Awakens, você fala, putz, mas ele não fez nada do que ele falou, sabe? É super chato isso. Agora, essa questão das lacunas, realmente, acho que Star Wars tem, de uma maneira geral, aquela trilogia original de 77 a 80 e alguma coisa. Que ano que saiu o último filme? 83. 77, 80, 83. Essa trilogia aí, ela tinha muitas lacunas que contribuíam para uma mitologia acontecer. Então você tinha um Darth Vader que você via ele fazer pouquíssima coisa, mas todo mundo cagava de medo dele. Uhum. Aquilo era super forte. Agora, sei lá, no Rogue One você vê ele matando um monte de gente. É legal, putz, é maneiro, porra. Mas para a história aquilo não teve contribuição nenhuma, né? Eu acho que não só você ter essa questão de preencher as lacunas, o Rogue One tem problemas de muitos acontecimentos lá que não tem, que não tem drama, não tem, pô, daí que ele tá matando esses caras que eu não tenho nenhuma relação com eles e eu sei que eles vão conseguir entregar os planos, sabe? Eu acho que, falando de Rogue One mais do que do Force Awakens, as falhas que esse filme tem são muito mais de estrutura narrativa e edição também, porque esse filme, no final das contas, teve muitas cenas que foram rodadas novamente, aí, cara, certamente isso impactou na edição. E aí, sei lá, poderia ter sido um filme foda, legal, divertido, mas legal, sabe? Poderia, mas não foi por conta dessas coisinhas. Eu acho que são coisas pequenas dentro de um espectro maior ali que falham para contribuir para a gente sair do cinema e falar, porra, que foda que foi isso. É o que a gente estava conversando. Em relação a tudo que esse filme poderia ter oferecido e não ofereceu, né? De todas as ideias que mesmo pessoas que não são roteiristas, que não trabalham ali dentro, talvez até fãs consigam imaginar soluções mais criativas, né? Uhum. Como é que é o ensaio em relação que conta, que sugere essas possibilidades? Fala desse ensaio, André. A crítica lá do cara que já do final. É, que tem uma crítica do. Qual site que é? Birth Death. Eu não Films, lembro, né? O nome do site, mas é um cara que só faz críticas, ele assina como Filme Critic Hulk Smash, uma coisa meio maluca. E aí muito bom. Eu acho que foi a crítica mais assim. Ele não só falou que estava errado, ele fala de coisas que poderiam. Como melhorar aquilo, né? Então você tem, por exemplo, essa cena que o Donnie Yen, como é que é o chinês lá, o Legolas do... Ele é o Chihut Inwe. Ele parece o Legolas, né? Chihut Inwe. É esse o nome? Então, esse cara aí. Ele tem uma ligação com a força que poderia ter acontecido ali na cena da morte dele, né? A hora que ele fala, a primeira cena que ele aparece, que pô, um cara foda, que ele fala, a força tá comigo, eu estou com a força. Olha aí, ó, finalmente o personagem que o J.J. Abrams não fez, sabe? Alguém que entende a força. Exato. Aí, e porra, que legal, ele é fodão, então ele entende a força. E isso é o que a gente tá falando, de o filme cria vários setups, assim, e que não desenvolve, não tem o payoff. Ele arma as coisas assim. E não dispara. E aí tem a solução final, como é que é que ele sugere? No filme que acontece, ele vai repetindo esse mantra até chegar lá na chave, dispara a chave, e aliás, pô... É uma chave que tá lá ao ar livre. É uma chave que tá ao ar livre, que tá, tem um monte de gente atirando, não acerta ninguém, é meio maluco essa cena, acho bem furado. Muito furada. E aí o cara vai lá, dispara a chave e morre. Não é isso? Na sequência ele morre. Ele sai atravessando a força tá comigo, não comer, e ninguém acerta pega ele. Mas no final acerta. Né? Não, ele morre depois que ele diz que ele acionou. Ele completa a chave. Missão. Só que esse cara ele sugere a possibilidade. Pô, e se ele leva um tiro no meio do caminho e, sei lá, tenta puxar a chave com a força e consegue? Ele tentou fazer isso lá no. Quando eles estavam presos, né? Então é um setup, setup. Ia ser um baita momento foda. E aí isso seria. Contribuiria para isso, pro personagem, pra gente pensar na força de uma outra maneira e de, sei lá, enriquecer dramaticamente o filme. E aí você vê que todas as mortes desse filme elas acontecem de uma maneira muito. Quase banal ali. O impacto da morte deles dentro da história geral não é tão grande pra gente que a gente. Não teve nem tempo de se apegar aos personagens, não teve construção de personagens suficiente pra gente, sei lá, criar algum tipo de empatia com eles. Quando eles morrem, não faz diferença. Eu acho que o maior, uma das grandes, para mim, a maior falha desse filme é a construção de personagem. Principalmente da Jean, né? Eu achei ela muito fraquinha. É que a gente tava falando dos problemas. O foda é que o que torna isso tão grave, esses filmes tão grave, que primeiro a gente tava falando dos problemas em relação à mitologia original. Eu já acho que eles... E não é que eles... Se eles tentassem algo novo, tudo bem, mas nem isso. Eles tentam fazer uma homenagem e não acrescentam nada no fim, sabe? E aí tem esses problemas pontuais que são eles como filmes, sabe? Aí tem esses problemas estruturais que incomodam muito, assim. Tem essa coisa dos personagens, tudo bem. Mesmo que a gente assumir que é um filme que ele tem... Como é que o cara da crítica fala? É um filme... É funcional, né? De uma história funcional. Roteiros funcionais. Tem filme, realmente. Tem filmes e filmes. Tem filmes que você não precisa de explicação quem é quem, falar muito sobre o personagem. Uhum. São filmes funcionais. Eles estão a função de da ação andar pra frente e acontecer. Beleza, tem filmes que funcionam super bem. Ele até cita o Mad Max, que eu vou citar 20 vezes aqui, que Mad Max faz tudo certo. E esse é um filme que ele poderia ser isso? Poderia, mas não faz. A gente depende é legal mais. Explicar isso, enfim. Quando ele fala de um roteiro funcional, é que todas as cenas, elas existem com uma função que é para levar o roteiro para frente, para um passo para frente. E esse filme tem várias cenas que se você cortar elas, não vai tirar o sentido da história. A questão é que ele busca uma dramaticidade. Se ele fosse focado nessa coisa funcional, tá, você não precisa saber muito deles, porque o que importa é andar com a história, beleza. Mas não, ele tem esse momento de morte, que um vai lá e deita o outro no chão, ele fala a última coisa. Que drama tem ali? E é isso. Aí uma minha principal crítica. Ele promete ser um filme, tanto o Assemble na Team, né? Que é de juntar uma equipe, tanto como o Guardiões da Galáxia, esses filmes que juntam, ou os Vingadores, que aí você tem essa estrutura de se mostra sobre cada um, aí eles têm uma treta, ficam amigos, se juntam pra resolver um conflito. É uma estrutura clássica. Ou um filme. Heist, que é de roubo, né? Que eles têm um objetivo de assalto. E como que esses filmes geralmente funcionam? Eles bolam um plano e esse plano dá errado no final. Exato. Eles têm que se virar. Sempre é assim. Isso não quer dizer que ele tem que repetir uma coisa que não faz. Não é isso. Não é que é o clichê. É uma estrutura dramática, sabe? Exato. E que o filme não segue nenhum nem outro. Nenhum. Assim, ele promete isso. Tanto que a primeira meia hora é bem boa, assim, que tem toda a ambientação, é bonito, a história da menina é legal, ele já cria uma ambientação, ele já a coisa do. Quando o Cassius aparece. Cassian. Ele aparece, ele parece um personagem legal, ele tem um conflito bom da coisa de se ele ajuda ela ou se ele cumpre a função dele. Uhum. É legal isso. Mas é um soldado, da metade né? pro fim, o filme joga tudo pro alto, nada disso importa mais. Não. Tipo, essa galera que você viu, a gente não vai. Eles não têm um momento juntos, sabe? Eles não têm uma luta juntos que eles possam desenvolver sobre uma interação entre eles que justifique eles serem uma equipe. Ou ela, se é uma hora, de repente, ela tá fodona já, que ela muda a ordem. Por que ela dá ordem? É muito engraçado, né? Tipo, ela chega ali e tá todo mundo discutindo se vai se render ou não. Ela fala, dá um discurso. Ela dá um discurso pra mulher. Nossa, eu acredito em você. Cara, para. Aí foi muito assim, não, vou mandar com a história. Porra. Cara, mas sabe uma coisa que me incomodou? De uma forma, assim... Até quando eles vão fazer filme que as pessoas têm que escalar uma torre pra espetar o pendrive? Aí você espeta o pendrive, aí tem uma antena emperrada. E falei, cara, não, de novo isso, cara. Antena emperrada. Não, e aí ele assume a estrutura de videogame total, né? Videogame, assim. É passar um desafio, subir, descer. Sem contar que você falou das refilmagens, teve essa polêmica de que o trailer mostra algumas cenas que não estão no filme final. E aí já vazou, entre aspas, de que tiveram refilmagem, principalmente na parte final. Uhum. Teve muita cena que foi refeita. E é tão claro isso no filme, né? Porque primeiro que ela sobe essa porra dessa torre, aí depois, quando tá tudo resolvido, aparece eles descendo o elevador e de repente eles estão na praia e o mundo acaba. Aí... Mas assim, não dá tempo disso tudo acontecer enquanto o raio... Sabe, tem umas coisas muito... Dá pra ver que é montagem meio muito aproveitada de cenas que foram feitas. E eu acho que o filme seria melhor se fosse tudo ali embaixo, eu acho. Essa torre muito mais foi meio... Cara, nossa. Eu não vi até hoje um filme de guerra, porque esse filme, querendo ou não, ele também tem elementos de filmes de guerra que eu acho que são legais porque nunca trouxeram isso pra filmes de fantasia, essa coisa do... E, sei lá, dos soldados tomando tiro numa batalha ali no chão. É o começo do Império Contra-Ataca, né? No deserto, né? Na neve. Então, mas esse filme é muito. Tem muito esses elementos de filmes de guerra aqui. Sim, sim. Sabe? E isso eu acho legal, mas. Por que isso não pode acontecer num lugar bonito, em Dubai, no planeta Dubai ali que eles estão, sabe? Que é super bonito. Falei, ia ser super original, acho que ia ser muito bonito, ia ser legal. Toda sequência ele mostra um potencial, cara, que legal isso, e não dá em lugar nenhum, nada. Aí tem aquele segundo ato lá deles resgatando o pai dela. Que diferença aquilo fez? Depois o terceiro ato começa, tipo, se aquilo. Se o segundo ato não acontecesse. Foda-se, assim. Você parou pra pensar que quem matou o pai dela foram os rebeldes? Sim. Então, cara, eles já desconstruíram. Eu ia mandar tu tomar no cu, tomar suas cuzes. Por que eu vou ajudar vocês? Vocês mataram meu pai. Vocês putos. Mas, em relação. Né, essa cena do pai dela, em que o pai dela morre, é ali que fecha o arco do personagem do Diego Luna, né? Do Cassian. Que é quando ele é um cara que... Então, mas é isso que eu tô falando, fecha cedo, né? Porque ele é o cara que... Tá em dúvida. Faz, e aí ele resolve, não vou fazer isso porque é errado. Mas ele foi convencido pelo quê? Então, bateu um drama existencial ali na hora. Foi isso. Sabe? Não dá, cara, é muito... Sim. Não é que é mal escrito, parece que... Mais um mês escrevendo, revisão de roteiro, eles iam fazer algo melhor, sabe? Sei lá, uma semana, vamos pensar mais um pouquinho. 2 anos fazendo só o roteiro, cara. Nossa, não é possível, gente, que... Não, sabe, é tão óbvio isso, assim. Eu acho que rola um conflito na hora da montagem, do estúdio, querer botar coisa ali, botar coisa aqui e refilmar coisa. Isso também tem a ver com aquilo que eu falei de os filmes dessas grandes franquias, grandes estúdios, é muito passar por aprovações. Sabe? Esse cara aprovou, vamos ver se aquele aprova também. Ih, não aprovou, aí tem que voltar. E agora aprovou esse, aprovou também. Aí nisso vai estragando a coisa. Eu acho que é muito mais simples, sabe? Não é porque... deve ser, cara. Não, tô falando, é muito mais simples, deveria ser muito mais simples. Porque Guerra nas Estrelas é simplicidade, sabe? Uhum. São narrativas convencionais e simples. E temáticas universais. Sabe? E eu até gosto, por exemplo, quando eles apresentam um personagem que é. Uma espécie que é um dissidente da Aliança Rebelde e que virou. Radical além da conta. Mas. A Jean? Você tá falando? Não, o Sol Guerreira. Nossa, mas ele aparece duas cenas no filme. Mas tipo... o conceito é bom de você de existir um dissidente da Aliança Rebelde. Mas. Eu acho que tem também um ruído em relação a quem é esse cara, sabe? Pra quem não sabe, o Sol, a origem dele é no desenho, né? No Guerras Clônicas. Uhum. E falta alguma coisa ali, sabe, no filme. Eu acho que falta. Não precisava ser necessariamente esse cara do desenho, uhum. sabe? Podia ser outra história, não sei. Podia ser o personagem representado de outra forma. Porque fica vazia a razão de existir dele nesse filme, sabe? Ah, a mensagem foi pra ele em vez de ir pra outro. Uhum. E aí eles acabam indo lá pra Jedha, que é uma cidade que eu achei até interessante existir, esse conceito de uma cidade sagrada, Jedi. Mas eles vão lá só pra encontrar esse cara, porque o pai dela era a referência que ele tinha e mandou pra ele. Mas enfim... A morte cara, dele sabe? Não teve esse representatividade cara, mim, no filme. Ele é um ruído, uma pedra no meio do caminho da narrativa, sabe? É o fanservice. É um fanservice. Eu acho. Como cara, tudo. Tem gente que idolatra até... fanservice, né? Tem gente que tá cultuando essa indústria de fanservice. Não, tudo bem ter, porque é um filme voltado pros fãs, mas sabe? Mas fanservice no final, por exemplo, a cena do Darth Vader no finalzinho. Por mais que ela era óbvia que ia acontecer, ela era muito explícita que ia estar no final. Que ele mata todo mundo lá. Que é igual um filme slasher de terror, assim, né? O Darth Vader precisava aparecer numa cena de ação matando todo mundo, e era muito fácil imaginar que seria aquilo ali que ia acontecer. Mas por exemplo, não entendo esse fanservice, essa piração de ter que mostrar um cara do Guerras Clônicas. Claro que eu entendo, na verdade, né? É pra vender bonequinha, pra divulgar a série, é pra vender videogame e tal. Mas eu acho que pra narrativa, não sei como ele acrescenta. A questão, acho que isso pode ser feito e contribuir pra narrativa ao mesmo tempo. E não é o que aconteceu. A presença dele no filme é tão... irrisório ali, as cenas que tem ele. É muito rápido, assim, né? Tão... Não, e sem contar que parece um personagem de desenho animado, sabe? Uhum. Porque aquele negócio dele colocar o respirador no rosto, aquele é tão... É um clichê tão ruim. É uma ideia tão fácil pra mostrar que esse cara não bate bem, né? Porque ele tá simplesmente repetindo a estrutura lá do personagem do Dennis Hooper no Veludo Azul, não é? Uh-huh. Que fica pegando aquele o negócio de gás lá e cheirando, uh-huh. assim. Porra, cara. Verdade. Ai, meu Deus, sabe? Sério que você precisa disso pra mostrar que ele não bate bem. Ele é um radical. Ele é um maluco. É, e não tem função dramática no filme. Não é, tem. Essa aqui é isso que pra mim que é a grande crítica do Rogue One. E do episódio 7 eu nem comento, porque pra mim o filme inteiro é um erro. Mas é esse principalmente que começa bem e tem um potencial ali. É isso. Inclusive é um termo que o crítico lá desse site que a gente citou, ele comenta que eu acho muito bom. É um filme que é textura. Ele é textural, ele até fala. Ele busca impacto de textura, que é o que tá visível, na superfície. Mas nada tem relevância dramática, sabe? Não é nem dramaticidade no sentido estrito do termo de ser... Oh, meu Deus. Não, é de relevância dramática, de que isso faz sentido porque diz isso sobre ele e que vai ter influência nisso na trama, sabe? Um filme bem construído diz isso. Nada no filme busca isso, sabe? É mesmo que ele arme terreno pra um monte de coisa de potencial, como a gente falou, que dá pra ter várias soluções ali que a gente vê na internet, a galera discutindo. Pô, por que não acabou assim? Ia ser muito melhor. Por que tal coisa não foi pra esse lado, por outro? E é isso, assim, ele busca tanta textura de coisas bonitas, dessa coisa do impacto superficial, mas... Cadê? Isso diz o quê sobre os personagens? Sobre a Jean, a principal, cara? Pra mim é um personagem mais mal desenvolvido de todos os Star Wars, assim. E olha que ela é uma protagonista e tinha tudo pra ser legal, porque o começo é bom, o backstory dela é legal, ela tem uma função ali, ela é filha do cara que fez a grande coisa do filme, beleza. Aí ela... Mas assim, no decorrer do filme, se ela tivesse morrido, fazia diferença? A única diferença que ela fez é porque o código lá era o apelido dela. Ah, mas se durante a morte dela falasse, ó... Se você. Se ela morrendo, se você tiver alguma senha, você tenta Stardust. Ó, ela morre. Pronto. Aí, acabou. Ela não tem função dramática no filme pra existir, sabe? Eles não tiveram coragem sequer de fazer com que ela derrotasse o vilão do filme. Não, isso pra mim foi. Cara, quando o cara aparece do nada, sendo que ela teve a maior trampa a subir, né? Ela passou por três etapas lá de Porto Verde. Aí de repente o cara aparece lá em cima dando um tiro. Eu falei, puta que pariu, para. Por que ela não matou? Ela tem uma coisa pessoal com ela. Exato. Sabe? Porra, pessoal pra ela resolver. Deixa ela socar o cara e jogar ele lá de cima, sabe? Não, aí o cara. O homem aparece e dá um tiro. É por isso que a gente entra no outro assunto, que é... Representatividade. A representatividade, assim, que por mais que é legal que os Star Wars novos estejam tentando colocar mulheres protagonistas, porra, que legal, filmes blockbusterzão, assim, botando mulheres protagonistas e fortes, né? Nisso a Rey foi melhor, assim, ainda tem um desenvolvimento melhor, ela tem mais espaço dramático no filme. Nesse a Jean não tem nada. E aí é isso, assim, é só ela no filme que não tem muita função ali, ela é totalmente passiva, não sei, assim... E a transformação pela qual ela passa não tem relação nenhuma com uma jornada de crescimento pessoal, né? É, ela que tinha... Que é o que você falou, que são... os primeiros filmes são isso, são uma jornada de conhecimento, de crescimento ou queda dos personagens. Esse aí, eu não consigo achar os pontos. É, que até o Ramon comentou que ela tem uma área mais cinza, que ela não é tão preta e branca. Ela não é tão a favor dos rebeldes, né? É, ela tem uma, assim, ela me ignora. Tanto que ela fala, ah, mas você não se preocupa do Império que domina tudo? Ela fala, ah, é só não olhar pra cima. É legal isso. Alguém que não tá meio ali em cima do muro e foda-se, sabe? Foda-se que essa guerra tá rolando. Mas cadê que eles desenvolvem isso? Ela supera isso? Ela continua com isso? Ninguém sabe. Ela compra a história lá da Estrela da Morte porque tinha o pai dela envolvido, mas sim, assim... Sim, mas aí tem a questão dos rebeldes matarem o pai dela, que se fosse comigo eu falo, vou ajudar você pra cá, eu vou me alistar pro Império, desculpa aí, valeu. Tá te vendo, chega mais. Eu também acho que são várias histórias mal resolvidas, né, porque a Jean é isso, né, ela é a Neutrona da galáxia, né, ela fica nesse meio do caminho, eu acho que foi uma das intenções desse filme... Foi dar mais nuance para esses conceitos de bem e mal de Guerra nas Estrelas. Uma das intenções, não que isso tenha sido realizado até o fim. Que foi, por exemplo, mostrar... Ah, o Império fez mal para todo mundo e vale a pena enfrentar isso? Tipo, a galáxia é imensa, se você for, vai viver sua vida e foda-se isso tudo. E a Aliança Rebelde, eles são bonzinhos, mas os métodos deles podem ser questionáveis... Mas a questão é essa, né? Fica tudo no meio do caminho. Tanto a saga lá do personagem do Diego Luna, que não precisa de muito pra ele virar e falar na verdade, tudo isso que eu fiz todos esses anos, eu não precisava ter feito. E a Jean também, né? Qual que é a motivação dela pra passar a acreditar que rebeliões são feitas em esperanças, né? Que é, acho que é a grande fala do filme, que é essa fala, assim, de acredite em esperanças e tal. Mas ao mesmo tempo, é muito pouquinho, né? Precisa, porra, me dá um pouquinho mais pra poder acreditar nessa pessoa, sabe? Pra poder acreditar no que ela acredita, o porquê ela mesmo acredita nisso. Uhum. E o CGI? Eu ia falar do Tark, cara. Polêmica do filme. Essa questão, por exemplo, do CGI, bem, o que a gente tá falando aqui é em relação ao uso do tanto do CGI pra recriação do Tarkin, né? Do Grande Moff Tarkin, que ali também ele é governador Tarkin, né? Ainda não é o Grande Moff que viria a ser numa Nova Esperança. E da Leia também no fim. E, assim, a gente vai fazer críticas ao uso do CGI, mas eu acho que o uso do CGI reforça também a falta de criatividade narrativa desse filme, né? Porque eu li que... eu não sei se foi o Gareth Edwards falando ou alguém da equipe de criação do filme falando que eles consideraram várias possibilidades narrativas pro desenvolvimento do roteiro, caso eles conseguissem ou não a autorização da família do ator que faz o Tarkin e da Carrie Fisher, mas eles conseguiram tudo. E aí o que acontece é que eles descartam essas ideias que eles cogitaram. E dentre as ideias que eles cogitaram, tava colocar o Tarkin como um holograma. Igual quando, numa Nova Esperança, o holograma que a Leia envia pro Obi-Wan Kenobi, help me, Obi-Wan Kenobi, you are my only hope. Que era uma solução super... Que era muito melhor muito mais que legal fazer resolvido, aquele personagem. Porque todo mundo elogia que, nossa, é muito bom. É muito bom, porque é o melhor que tem. Mas mesmo assim, não elogia? É bom o suficiente. Péssimo. Eu acho que tiveram elogios... aconteceram elogios, assim. Sim, tem muita vários. Gente elogiou. Ah, gente, mas eu se você pegar um jogo do PlayStation, é mais bem feito. Eu vi um texto do Washington Post falando que a melhor interpretação do Rogue One era desse cara. O que pra mim é um sinal de quanto bom é o filme. A questão é assim, não é a primeira vez que isso rola. A Marvel já fez com o Michael Douglas, até com mas aquilo é diferente. Com o Robert Downey Jr. já teve também. Tudo bem que eles estão vivos ainda, né? Mas o Benjamin Button fez isso também, né? De metade do filme. A questão é fazer com alguém morto e por tanto tempo. Acho que foi a primeira vez que é um personagem tão central no filme. E eu com alguém morto e, cara, toda vez que aparece, me tira do filme. Eu já me incomodava no episódio 7 ter aquele, por mais que seja no holograma. Mas, cara, é muita animação aquilo ali, é muito, sabe? Dá pra ver que é um desenho. Sim. Aquela cabeça falando, pô, toda vez que rolava, me tirava do filme, sabe? E isso é a mesma coisa. Esse foi pior ainda, porque é muito tempo de tela, e eu achava que ele aparecia distante. Não, tem close. Dá pra ver um boneco passando, sabe? A gente ainda não passou aquela questão do Uncanny Valley, né? Tipo, então, é isso que rola, né? Você reconhece na hora e você fala, pô, não é. Porque é uma coisa que... Uncanny Valley é o vale do desconforto. É a teoria da robótica quando algo tenta ser muito humano, tem um ponto que a gente rola incômodo porque não é, porque sabe? Porque não é, exato. Não chega a ser. E é isso. Não, acho que não são só os olhos, é movimento, a naturalidade. Tem algo que é muito natural que a gente ainda não chegou lá. Eles têm que assumir que a tecnologia não tá lá ainda, sabe? Eu não entendo isso, assim. Agora teve um filme que faz bizarro. Isso que eu gosto, que é o Tron Legacy. Mas é mais bizarro ainda, é PlayStation total. Então, mas pra mim faz sentido porque ele é um programa de computador, então pra mim era ok, aí passa, sabe? Né? Aí era ok. Mas eu acho que tem a questão ética, né? Isso que eu ia falar. A questão maior aí não é o desconforto ou não, porque isso em algum momento, acredito eu, que eles vão chegar num ponto que a gente consegue comprar. Você assistiu rapidinho o Congresso? Ainda não. O filme, você assistiu? Falou, mas... Cara, assistam, é isso aí. É o futuro de como será... É um futuro de que filmes vão ser totalmente... Os atores vão estar a função de sua versão digital. E muito mais, mas enfim. Então, aí a questão maior, além de tudo... Você tem um incômodo ou não? Tem gente que eu vi que... Ah, nem percebi que era 3D. Ah, sabe? Teve gente que falou isso pra mim. Quem mas, que é essa pessoa? Me não, fala não pra... posso falar. Nunca mais vou ser amigo dela. Se essa pessoa ouvir... Mas enfim... A questão ética é muito importante. Você sabe que... Imagina, sei lá, se daqui a 20 anos não começa a ter atores open source, sabe? Tipo, porque caiu em domínio público. Total. Daqui a 70 anos, é isso aí. Qualquer um pode fazer um filme com o Tom Cruise, sabe? Já cogitaram ressuscitar o Clint Eastwood pra ser o Wolverine. É, ia ser foda. Aí eu assistiria. Cara... Eu acho questionável. Ressuscitar não, porque não morreu, mas é recriar. Em termos estéticos. Porque, assim, a questão ética existe, mas a partir do momento que a família, quem era responsável pelo direito de imagem do cara, do Peter Cushing, autorizou que a Carrie Fisher estava viva ainda e autorizou, bem, tá resolvido. Eu acho que essa questão, assim... Ai, mas não sei, mas aí dinheiro compra tudo, sei, nessa, cara, vida, né? O problema é o que você acredita ou não durante a sua vida não vale nada, é isso que vocês é o problema. Vocês viram que o Robin Williams, ele assinou um contrato, exato, que não podem fazer isso? Durante 25 anos não podem. Não podem. E depois, mesmo dele, depois, se usarem, acho que a grana vai pra uma instituição de caridade. Acho que é uma, não, certeza fez que depois desse filme, maluco, acho que a galera em Hollywood tá todo mundo sendo algum todo contrato mundo, aí de imagem pós-morte, porque, sem cara, dúvida, é muito bizarro. Eu sei lá, vamos ver pra onde vai isso, mas é que eu achei antiético nesse filme, achei bizarro, é feio, não acho necessário. Não precisava. É antiético e não é necessário, você podia ter outra solução. O meu, sabe, problema, assim como tudo que a gente tá falando dessas, todos esses spin-offs e novas trilogias, é deixar tudo explícito, né? É dar cara, dar rosto a tudo, né? Uhum. E, por exemplo, foi isso que eu falei, tinha solução mais criativa pra mostrar o Tarkin, que fosse colocando o Peter Cushing como um holograma. Tinha a Leia, não precisava aparecer nem com o rosto. Precisava aparecer, eu acho a cena boa, a tela de costas. Uhum. E aí, de repente, foca no rosto dela, que, porra, que cagada que é aquele rosto, uhum, sabe? Verdade, essa coisa, tipo, tem que mostrar. E é a última cena do filme, sabe? O filme termina com um efeito digital tosco, ruim, sabe? Pode crer. Na verdade, eu não vou falar que... eu tenho dificuldade pra chamar de ruim, porque é o melhor que a gente tem, sabe? É uma bosta, é Industrial então. Light and Magic. Não é ruim, é péssimo. São os caras com a tecnologia mais desenvolvida pra fazer esse tipo de coisa. Não, só pensa que se fosse um filme feito todo assim, o que eles conseguem fazer hoje legal, não é bom o suficiente. Não, ia ser uma droga, cara. Ninguém... Não, esse seria um filme de animação. Aí mas beleza. Aí você faz um filme de animação com essa tecnologia que eles desenvolveram. Mas tem você o Tintin, o Expresso lá do... Então, o problema é esse. Então, parece Tintin. Os Zemeckis. Porque quando você mistura as coisas, é que para de funcionar, né? A técnica é a mesma, né? Captura de movimento e... Só que assim... Ou tem um contraste pro Roger Rabbit, né? Que é humano com animação. Ou é toda uma animação humanizada, que é meio bizarro ainda. Tipo o Tintin, o Beowulf lá. Enfim, esses filmes que pegam o motion capture faz toda uma animação realista, mas é toda uma coisa. Agora, quando tem esse meio termo, é muito próximo uma coisa da outra, é muito bizarro, incomoda muito, assim. Não, eu penso muito nisso, de como é que existem soluções mais criativas e mais fáceis do que as que eles escolheram, sabe? É o que a gente tá falando do personagem morrer repetindo aquele mantra repetindo aquele mantra da força e indo lá e apertando, sabe? Por que que seria muito mais épico, interessante, heróico, bonito se ele morresse e aí conseguisse usar um pouquinho da força? Seria o último ato dele. De forma alguma iria dizer que ele era um Jedi, mas que ele soube, conseguiu usar a força ali. E aí você vê essa cena final... Que tem a participação da Leia, que também tinham soluções muito mais interessantes, sim, sabe? De você... É engraçado como essa cena, ela é toda construída com Darth Vader chegando e portas abrindo e fechando, portas abrindo e fechando. A porta da Leia abre, a gente vê ela de costas, e aí a porta não fecha, a gente entra junto, sabe? Por que que não mostrou ela de costas, o cara entregando, a gente ouve a voz dela, a porta fecha. Verdade, grande matou, final, sabe? Grande final. Vamos escrever pra ele. Vamos mandar. Manda. Olha só. Enfim, não que isso seja solução, mas eu acho melhor do que tá lá. Já é melhor, também acho. Até o lance que a gente falou, do Darth Vader, a cena é bacana, porque é intensa, né? É bacana, é impressionante e tal. Mas já vem depois do grande clímax do filme, que a história já tá passou, resolvida. Por você que já que tá... não juntou as duas coisas? Você já tá fumando seu cigarro, né? Por que que ele não matou a galera que principal? Imagina eles correndo porta... Nossa, isso é demais. Se ele matasse isso cada um em cada porta, sabe? Cada um. Ele vai matando em cada porta. Na última, sobra ela e entrega pra alguém e ela morre também. Pô, ia ser do caralho. Isso é o momento de... Essa coisa da construção... Do setup, tem esse cara que é o grande vilão. Mas, enfim, né, não tem peso dramático aquela cena. Ela é legal, ela é um fanservice legal. Você fica, porra, que divertido que foi. Parece um filme de terror, né? Uhum. Um slasher, assim, pá. Mas assim, no contexto geral, ela serve pra quê? A nada. Ela serve a nada. Então, assim, Eles estão muito no fanservice, só... É. Você já sabia o que ia acontecer. E não é uma coisa que... Ah, não, é porque é indústria, eles querem só fanservice. Não, acho que dá pra juntar as duas coisas e fazer um filme entretenimento, blockbuster. Não precisa se ousar muito, sabe? É só nem ser muito profundo, é só pensar, juntar... Tenha peso dramático nas coisas, sabe? Porra, nada tem peso. Eu acho... Ai, tô puto já. Vamos acabar isso logo. Não, cara, ai, não, não vai acabar nunca. Essa é a questão. Problema. Daqui a um mês a gente tá falando o episódio 8 aqui. O próximo podcast vai ser sobre, sei lá, o Kiarostami. Eu não aguento mais falar essas coisas aí. É, mas é isso. A gente vai ter que aceitar que Guerra nas Estrelas vai existir pra sempre. E foi igual o Jairo falou no episódio anterior da Marvel, que foi aquela matéria da Wired, né? Que... A gente não vai ver o último. A gente nunca vai ver o fim. É a franquia infinita. É. São franquias infinitas. E a merda assim. É essa. Eu acho que, no fundo, eu acho que o povo faz vista grossa com esses problemas que a gente tá falando aqui, sabe? Porque, ah, não, mas aí no próximo eles vão falar isso. No próximo vai ser... Cara, não, o filme tem que ser resolvido como filme. Assim como a Nova Esperança, o primeiro Star Wars, ele é um filme fechado, sabe? Se vai ter continuação ou não, tudo bem. Tem um vilão lá que continua, mas assim... Nada tá aberto a ponto de... Ah, não, isso não tá muito bem desenvolvido aqui, mas no próximo a gente vai saber mais. Porra, eu acho muito golpe baixo. Eu acho essa coisa de... Quando tudo vira serialização, como a gente falou, dessa serialização, que tudo vira franquia, aí eles relaxam também pra poder fechar as pontas, sabe? E o público faz vista grossa, eu acho também. Ah, não, é um filme divertido, tudo bem, sabe? No próximo vai ser... Eles vão desenvolver isso melhor. Enquanto a gente estiver pagando, saco. Eles vão fazer isso. A gente fica lá, daqui a 20 anos, vai continuar com a mesma coisa. Não, o próximo vai... No próximo... Porra. É, enfim, eu sou bem pessimista em relação ao futuro de Guerra nas Estrelas. Eu acho que essa é a minha conclusão. Eu também não tenho esperança que vai sair algum que seja. Você saia realmente, nossa, esse foi foda. Mas enfim. É isso aí. Bom, foi isso, né? Valeu, gente. Mais um aí episódio. Acabamos com Star Wars, só falando mal, hein? Caralho. Mas tem coisas legais também. Duas coisas legais. Uma ou duas. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou. Wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash, wash